Faltando poucos dias para o encerramento de 2013, as estatísticas do 14º Batalhão de Polícia Militar mostram que o trabalho foi árduo, mas produtivo no que diz respeito ao combate à criminalidade na fronteira. 237 armas de diversos calibres foram apreendidas durante operações e atendimentos de ocorrências durante este ano. A apreensão de armas é considerada uma das mais importantes ações de combate à criminalidade, não só na fronteira, mas em qualquer lugar do mundo. Algumas das armas foram apreendidas por ocasiões de confrontos armados, por vezes antecedidas da prática de crimes, como homicídios e roubos agravados. Outras durante abordagens a indivíduos foragidos da justiça. Segundo o relatório da Polícia Militar, a área de fronteira é um complicador extra quando se fala em desarmamento. A ação é permanente, pois quando as armas são retiradas de circulação, os criminosos têm a necessidade de reposição, ampliando o contrabando de armas e munições dioturnamente. Cada arma retirada de circulação diminui os riscos de assaltos e de homicídios. Em Foz do Iguaçu, um dos complicadores, como já foi dito, é a fronteira. Mas o fato é que tem muita facilidade para indivíduos importarem armas. Um detalhe que chama atenção a respeito desta ação da Polícia Militar é a ação rápida de policiais treinados e conhecedores da área. Militares do grupamento tático, do grupo Rocan e do pelotão de choque, dioturnamente estão nas ruas. E pelo conhecimento que tem das áreas e dos criminosos, o trabalho é facilitado. Mas a denúncia da comunidade ainda tem sido a melhor ferramenta, afirmam todos os representantes dos grupos táticos. Em 2013, 80% das situações que terminaram em apreensões de armas ou drogas partiram da comunidade pelo Denúncia 181 ou pelo 190. Se você tiver qualquer dica, informação ou orientação a policiais, não se faça de rogado, dizem os comandantes das unidades. Toda e qualquer informação é importante para a preservação da sociedade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.